Alô, DJ Silvinho! E a partir de agora, o espetáculo é com você! E eu quero começar pegando assim, ó. Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Nem sempre, né? Tem ciclos que já se abrem se fechando. Amores que duram uma vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto, só odiando. E tem a gente... Ai, sincera, vai cantar! Quem nunca falou... E quem beber? Quem nunca avisar que o DJ Silvino chegou! DJ Silvino. Opa, pense um pouco mais. E aí? Sei que não é fácil pra te esquecer. Pare e pense. Pare um pouco e pense mais. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás? E tu promete? Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. E vim-te embora! Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Vai embora, vai embora, vai. Não vai embora, não. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando. Eu? É só tu deixar em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você. Te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu... É produção! Não para, não para, não para, não! Banda, banda. MP7. Feita pra você. Feita pra você. Calma que lá vem ele. É a primeira do ano. Tinha que ser aqui primavera, garoto. Esse amor. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Tudo bem, vou confessar. Tá difícil segurar, te esconder o que aconteceu. coisa séria, sem mentiras, mas vacilei, me deu amor. E o que que ela é, bebê? Sua melhor amiga é minha amante. Eu caso escondido, você não percebe que passo com ela várias noites a nos amar. Deixar não vai. Eu vou deixar você partir. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Ai, ai, ai. Quando vejo nossas fotos no meu celular, como é que é? Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Vem correndo, vem correndo. Vem me ver. Aqui direto de primavera, a primeira do ano, papai. E o Carabal detonando pra você. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci. Simbora. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Carabal. Carabal. Carabal. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se desacresceu. Não consigo gostar de um homem. E esse olhar. Seu olhar pra lua. Vejo o seu rosto. Efeitos de avisei, bebê! Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. E na vida é assim. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim. Então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não importa. Diz ao perto até a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Oh, hoje perdi meu bem, eu rodei, mas troquei. Foi tira e viria. Amaram pra mim. Didi Wellington Mixi, o Didi Ronaldo Bressan. Pra te rever, o Vânia e a Letícia. Oh, o Cláudio e a família. Curtir o Carabal, obrigado! Foi tiro e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Tá de suferinha, mas manda o repertório que machuca. Calma que a gente vai respirar. Calma, deixa eu respirar um pouco. Na moral, vai. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Fala pra mim. O que cê sente quando cê mente na minha cara, pra ter uma hora de cama suada. E eu percebo a cada visita. A cadeira GDP, a primeira dama Santuz e o Cezão estão de volta. Agora como eu fico. Até o after, César. Quero ver. Com um sorriso e o choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errar. Agora sim, o presidente da Câmara, Lúcio Calu, e a vereadora Lili Pimentel. Só comemorando, obrigado de coração. Brindeira, fala não, pô. Pra esse erro gostoso. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não, pô. Pra esse erro gostoso. Te entreguei minha vida. Confia. Confiei, deixei tuas mãos. Anselmo é louríssimo, aquele, aquele abraço no Silvinho, beijão, viu? Pura inoção. E tamo junto. Mas uma vez quebrei a cara. Você me demonstrou seu amor neste momento. Pegando e ainda mais. Brincou com meu sentimento. Mentiu na cara de pau. Assim, assim. Mentiroso. Prometer os céus, dizendo que me ama. E aí, quando chego na rua, eu sinto seu cheiro quando você me toma. Veja a mentira estampada em tua cara. Bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho. Aí tu dá já tá lagada. E bateu uma saudade. Seu amigo pelado de Mirabas e o do Pedro. Aí da barbearia. Tá aqui com a gente. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora perdeu, tá sem dignidade. Bateu? E bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. Qual é o zap? 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Lembrou? Lembrei. Que horas é? Já são 4 da manhã. Tá muito na frente já. Daqui a pouco liga o sim. Sou Big Isabel e o Rodrigo tem... lá da pedreira tá na área. Tá. Jezinho, quero ver. Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. A gente vai acordar todo mundo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão em... A gente faz. A gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, com... Nosso amigo Tarcísio Thiago e o Alanzinho, o Claudio Entrega, galera do Cruzeiro, da Vila. Problemas a gente resolve. Seguiriba. O maior campeão primaverense. E quando você desce, a lua também desce pra ver. me ganhou, agora é só me levar pra você. Você não veste sua roupa e sai. É melhor você esquecer. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E o bebê? Enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que... Mas aqui me escassa cerveja lá de Capanema. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Imaginou, bebê? Já imaginei a gente num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. DJ Silvinho. Num jardim de amor. Pra quê? Pra gente cuidar. Chama que eles vêm. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo. Ela vem bonitona e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Um abraço, cantor Xerife Barão. Se adianta o Ian Saudade Mirabas. Pois é, tá na área. Procurar alívio passageiro. É primavera, garoto. Umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de bem. Aí, bebê. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Você beijou. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto... Luizito das Marcantes de Ourinho era... Aqui com a gente, aquele abraço no Silvinho. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. DJ Silvinho. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas nosso amigo Márcio DJ Gabriel Silva, você aqui, tá aqui com a gente, aquele abraço. Tarde. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bati uma saudade. Pra quem insistir nesse... O barco vai emendar daqui, Doguinho. Vou embora pra... É só sábado pra Belém. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da a gente. E o Silvinho tocando a saudade. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Calma que dá tempo. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de... O Brasil vereador Lúcio Calu e as Lucinete. Que não vem. Chama o garçom! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Ela tem medo. Eu tenho muito medo. E o Silvinho vai tocando. Abandona, meu prefeito. Aurílio Gomes, meu prefeito, tá na área. Gostou. Eita, meu prefeito. Eu não posso me esquecer. Eu tô contigo, viu? A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê, iê, iê. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E, numa... e abraçou também com muito carinho onda. A musa do Primaverão, Alana Santiago. Ela tá com o Silvinho, obrigado, meu amor. Você sabe que é nós, um beijão, viu? Aquele beijo que eu te dei. Ela e toda essa comitiva. Deixe amar. Alô, Alexandre. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Eu só queria ter você pra mim. É só as balas. Mesmo assim, como você é. Simbora! Não importa o que os outros irão dizer. O que que tu quer, bebê? Eu quero você pra minha mulher. Cezu e a Sutuza, eles estão na área. Junto com meu parceiro HD da GDP. Que você e a sua morena, ô morena. Que você amou pra sobreviver. Carabao. Nada me importa, eu já lhe amei. Nossa amiga de Zano de Primavera. Tudo tá aqui com a gente, aquele abraço. Você ama. Eu amo você. Nosso amor, o nosso amor que é tão grande, nada vai mudar. Carabao! Levo você no meu pensamento, eu desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Saudade. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Ah, que saudade. O amor é forte. Vence barreiras, supera a saudade. Chegou ele, batedor. E vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. E o Silvinho vai tocando, vai, vai. Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro. E o que que tu vai fazer lá? Vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Tu cansou de baixar e agora não tá reclamando, né? Machador. É. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Para beber. Vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Rafael Guimarães está aqui com a gente. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. O que tu vai fazer? Eu vou beber pra esquecer esta safada. Toca, Silvinho. DJ Silvinho. O passado é uma parada, garoto. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz. Nosso amigo Joelso, Avis, ainda Custo Silva e a Nayara Moraes. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez, isso é tão natural. É o cara mal. Eu vou aprender a falar inglês. Você já sabe? Nós já sabe o português. Deve ser importante. E eu? Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Bora, Bobby! Da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser cheio. Como um país, o Oiapoque é o Chuí. Um abraço ao secretário de cultura, o Cleo do Filho. O homem tá na área com a gente. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. É só ter fé. Esse tal... Em 2025 vai chegar. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Ha! O Jaba do Corte, lá de Boa Vista, o cara que deixa os cria na régua, pode crer. Assim quando você falou que o seu amor se acabou, tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Chorei por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém. Chorei, não imaginei que um dia fosse solteiro. A maior digital influência aqui de Guatiu, lá de Guatiburu, e o seu marido Leonardo, o influenciador de Paragominas. Aquele abraço, viu? Oh, tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. E a noite? A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Carabao. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Amigo Alejandro Santana, o maquiador do blogueiro lá de Cabanema. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo. Nosso amigo Paulo Acredi, Edi no Kumaru. Aqui no Carabao, valeu! Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro, pra você vou voltar. Volte logo, pra você eu vou voltar. Volte logo, pra você eu vou voltar. E sexta-feira tem o Carabao lá em Salinas, no Biruta. Volte logo, meu amor. E você é nosso convidado. Eu sei que às vezes dói meu coração. Carabao. Joguei pro alto uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar. O que tu pensava? Se lembrou? Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. A Santuza lembra, César. Lembro seus carinhos. Era bom demais. Eu queria te encontrar. Bora, HD! Quer lugar, seu telefone de... O homem da GDP tá com a gente. Rafael Guimarães e o Curió Batista lá de Birabas. Que um dia me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar te reconquistar. Eu não sei por onde começar. O meu diário, o tempo não quer passar. Água da música. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou DJ Silvinho. A neta, a Paula, a Rose e a Nanda curtindo o Carabao. Dizem que a tristeza não tem fim e a felicidade, felicidade sim. E você foi? Você foi o sol no meu amanhecer, mas deixou o nosso amor morrer. Foi tudo que restou. Por uma razão pra minha vida. Não quero mais sofrer. Mas penso em você. E preciso te ver. Não faz sentido amar alguém assim e ficar distante. Preciso de ensina a nossa dança do estado do Pará. É o calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai. Vem-te embora! Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois te abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. Como é que é? E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Eu quero ver tu parar então. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sim. Nosso amigo copeiro já gravando seu copo na hora aí, ó. Vem do Pai Sandu e do Remo. E se muito mais você para, copeiro, vai encontrar no Pará. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. E se muito mais você só vai encontrar no Pará. É simplesmente uma declaração de amor esta canção que eu faço pra você. Tem que entender. Tente entender. Como se não houvesse o amanhã, talvez, e é por isso. É a primeira do ano em primavera, papai. De uma. É o festão da próxima do nosso prefeito. Do meu sentimento. Aurino Gomes é o nome da emoção. Desse meu amor, desse que. Dá vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter. Você só precisa me dizer. Te juro que eu faço amor. De Pirabas, o Dom Pedro, aí da barbearia. E vai dançando. Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho só você e eu. E de repente tudo aconteceu. Era você. Você me puxando pra lá. E aí? Nem foi preciso dizer nada. Falou mais alto o coração. Um beijo quente, apaixonado. Selo de vez, nossa paixão. I love you, baby. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. O Brasil City dos Mendonça. Não quer me atender. Eu sinto aqui, primavera. No peito a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim. E o nome dele é Val Pescador. Val Pescador, você quem comanda o coração das Superchanas. Val Pescador, o pescador. de Santa Luzia, a Vanessa, o Edi, lá de Cabarema, do Caraval. Rosas, das rosas perfumada, está passando e cumpre a sua aí, ó. Sem mim, sem você, não sei viver, mas não tem jeito, você tem que entender. Primavera, primeira do ano. Te liga só como é que tá. Entenda, eu não consigo te deixar, amor. Será que dá? É tudo que eu sonhei. Since the dawn of man, the strength of just a cat has brought together people of all men. Do sítio dos Mendonça em Primavera, ele só escuta o Silvinho lá, pode crer. Essa perdida. Eu vejo uma boca insensata. Você precisa me ouvir. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. Você achou que não ia dar certo. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar, você não quis me atender. Eu só queria... Quem tá feliz da vida vai cantar pro Silvinho aí. Como é que é? É dois? Tu canta. Nunca amou? Hugo Neres, Neres de Barfazina, marcando a presença, obrigado, viu? De coração! Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, e não é normal me apaixonar. Pode encontrar. Simbora. Banda Aventura. Bora voar. O Carabao em primavera. Não existe fronteira pra me segurar. Junto com HD. Não existe barreira. E a primeira dama. Eu não posso atrapalhar. Bora, Santuza! Não existe nada, somente Deus. Só ele. Pra nos separar, a gente se ama. Seu amigo Kleber Cibernético. Na lama. Lá de Cabo do Bolso. Inspiro você em qualquer lugar. Bicho vai pegar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Harrison, o Machado da Silva e a Suelen. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou. O que, que tu é? Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor, e em nome desse amor. Abra essa vida, Sigiriba. Eu vou até o clube. Arranco uma estrela da imensidão. O Tarcísio, o Santiago e o Alanzinho do Rock, valeu. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo. Toma, toma, toma, toma, toma. Tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. E eu te amo e não tô. Olha no telão. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E

esquece meu coração, que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação. Só é 5 da manhã! Quando eu tô me apegando, aí você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. É você? É você me usando e eu usando alguém. Eu quero um 5 da manhã. Carabal fazendo merda, trocando quem pensa porque não pensa, trocando quem pensa porque não pensa. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda, trocando quem pensa porque não pensa, trocando quem pensa porque não pensa. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo? Também já fiz isso, ainda tô fazendo. Eu já borrei batons pela cidade. Bora, meu filho, pra cima! Mas nada apaga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só acho amor e compatível. Cadê o balde? Desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca vê falta de amor, foi só falta de maturidade. Foi balde. Desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Tô em balde. DJ Silvinho. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. E aí, mamãe? Hoje tu não volta. E é sozinho na desilusão. E qual foi a besteira, bebê? A besteira que eu fiz. Amigo Robinho, da Fiel Bicolor. O Anazinho do Rock vieram de Belém, curtiu o Carabal. Obrigado pelo carinho, viu? Isso é. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. E um bora pra cima que é Carabal. Como fui magoar o meu grande amor? Eu pude esquecer o amor que me deu. Um beijo, mulher divana e macho danado. Essa galera é o quê?